A 3305, reduza a velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. É 3-3, solo 13, taxi via Alfa, Juliette, Portão Ouro. Alfa, Juliette, Portão Ouro, nossa 63, solo 13. Você poderia voar bem leve? Aguarde. PAN 3662, SAMI Recife, em 125.45 ou 126.85. 2545, 2665, 3662. Azul 4209, desça para 2000 pés, que negar uma 0115. Autorizado sinal LS, aposto estabilizado. Na chave 2000, vamos passar a LS estabilizado para voador, então. A 209. Confirme. Pode voar duna, 4209. Autorizado, azul 4209. Número 4, na Alfa Posta Solo operando na frequência 18.6. Sendo nesta para cópia. Número 4, Fortaleza, 370 autorizado, via uniforme Zulu 19, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Mumo, transição Froti, controle 1-9, decimal 35, transponder 5061. Zulu 19, aerovia, chame para pushback acionamento. PAN 3305, reduza a velocidade para 210 mais. Desça para nível de voo 060. 060, PAN 3305. Portugal 019, stand flight level 050. Portugal 050. Para 1500 pés, Romeu Charlie X. Tan 3305, vetoração para sequenciamento, curva direita pro 050. Desça para 4000 pés, que negar na 013. Correção na 015. 4000 pro 50. Portugal 019, with the speed for 2109. Tan 3305, fórmula cidade indicada. Conforme solicitado, 219. Sim. Estabilizando em Electric Trail 4209, com a esquerda agora. Tem forma estabilizada. Estabilizado. Tan 3305, desce para 2000 pés, Senegal no 015, autorizado sinal LEC, porta estabilizada. Estimativa 2000, 615, autorizado LEC, 3305, porta estabilizada. Estabilizado LEC, nós, Dona 042, Jardim Norte. Azul 4209, complete sinal, chame torre, ano 8, decimal 6. Estimativa 26, obrigado, 4209. Portugal 019, with speed for 1809. Conforme speed 1809. Afirmativo. 1-0, próximo Hotel 5-0, Portugal 019. 0, frente no 30 graus, 8 nós. Eu acho que o sistema 04209. Portugal 019, vector in flight state, maintain heading. Maintain heading, Portugal 019, heading 212. Pastor no 7, vai na posição T. Vai na proa da posição tendo. Proa da posição tendo. Afirmativo. Obrigado. Boa noite, irmão. Só um minutinho, cópia. Tan 3305, curva direita pro 070. Atenta, a proa tá perdida ali. Loma 076, desce para nível de voo 060 via chegada mar. 060 via mar. Portugal 019, descend to 3000 feet, QNH 1015. Descent 3,015, Portugal 019. só passando ingressando o corredor em chamado. Sente a porta na rotatória, Romeu Papatão. A porta lá na rotatória. Só 3305, complete sinal, semi torre 1 noite, decimal meia. Sábio meia, obrigado, daqui a pouco. Portugal 015, correction. Portugal 019, turn left, heading 030. Left 030, é Portugal 019. Correction, heading 130, Portugal 019. Ok, heading 130, é Portugal 019. Prossiga, Azul. 3, 3, 3. Cópia. Perdão, devido a um traço já na proa da rotatória. Depois da bridge, controle 199.35, transponda 5052. Venha para baixo, para baixo. 3305, pouso autorizado, pista 10, projeto 130 graus, 79. Confirmando o vento, 130. 130 com 7. Obrigado, livre pouso 0-3-3-0-5. Comando pronto para pushback e acionamento, chame na frequência 18.6, escute alfa. Luna 076, desce para 4 mil pés, que nega uma 015, voe direto, Luna. Luna 015, vai voar, Luna 075. Solo, Salvador, Web 547. Prossiga, Web. Teria uma aprovação, Luna 360 para passar o Guarulhos. Afirmo, Guarulhos. 360 autorizado via uniforme do 21, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 199.35, transponda 507 horas. Saída Arbor, Elefa, 1935, ponto de saída, 5071 transponde, provado conforme, com objeto 5747-21. Controle 1935, chame para pushback acionamento, Weber. 1935, chama lá, puxa acionar nessa mesmo? Pode ser nessa mesmo. O meu Papatango, intercepte a sinal da 17, reporte a 3 milhas para pouso. Reportará 3 milhas para pouso, o meu Papatango. Controle de fara, né? Capital 019, bora aí. Salvador, boa noite, Capital 09, Force Tablet LS, 1-0. Portugal 09, good night, Fortuna Pro, stand by, land clear. Fortuna Pro, Capital 09. 120, decimal 3. Total 9907, reduz a velocidade para 210 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo 210, total. Delta 3305, solo aos 29, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, nesta frequência. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Gal 09, is the landing gear, Gal and Lockett. Charlie, confirm Gal 09. Okay, clear to land on 10, winds 130 degrees, 8 knots, put Gal 09. Clear to land 10, Gal 09. Tango, tá visual com tráfego na final do Najara? Ok, será o número 2 para pouso. Aguarde o eixo da 7 livre. Vento de superfície 180 graus com 8 nós. Alex Rey, estamos torrindo noite desse momento. Boa noite, Papa Tango, Romeo, Charlie 3. Alex Rey, intercepte a final da 1-7 e aguarde a autorização de pouso, será o número 2. Tango Romeu Papatango, pouso autorizado, pista 1-7. Após o pouso, libere na Quebec, à esquerda, aguardando autorização para evitar o backtrack. Livre pouso na 1-7, após o pouso, aguarda na Quebec, liberação para o backtrack. Romeu Papatango. Tango 3305, graças e via Juliette para o portão 7. Salma 015, autorizado na leste, porta estabilizada. 2-3, Samurai estabilizado, 1076. Total 9907, desce para 4000 pés, que nega 1015, reduz a velocidade para 1909. 4000, reduzindo 190, total. Gal 09, on the ground at 32, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet and Gate 11, after all, 019 and Columbia Avenue. Roger, Romeo, Charlie X-ray. Aguarde, pista livre, Romeo, Charlie X-ray. 747, pushback de acionamento no 5. Fica autorizado, chame para o táxi, sabe? Alex Ray, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 8 nós. Acionamento no 5. 6747 foi autorizado na frequência da torre, autorizou o pushback acionar. Chame pronto para o táxi em 286 novamente. Ok, 286. Dirigindo 4000, pode prosseguir no terceiro procedimento. Autorizado, 3000 pés, que é legal no 015. 3000 no 015. Total 9907, desça para 2000 pés, Kine Gama 095, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Reduza a velocidade para 1809. 7, para 2000, autorizado LS, reduzindo a velocidade total. Estabilizado. Lona 076, complete sinal, sistema em torre 1 no 8, decimal 6. Para Confins, só 1:04, prepare a Dael Leda Bridge. Após Dael Leda e após Leda Bridge para interceptar de forma do Lu 16. Reduz a velocidade para aproximação. Reduz ela, total. Sos 35, reporte pista livre, Romeu Tcherek. Tatango segue o Seneca ao estacionar a frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite, Luna 076, baixa na Luna 076, pouso autorizado, pista no zero. Vento 1 no 30 graus, 7 nós. Beleza, pouso. Web 747, aguarde Portugal passar à sua frente, após prossiga vindo para o ponto de espera. Ajuste 1015, reporte pronto no ponto de espera. Qual alternado, Web? É... Galeão. Beleza, Galeão. Alexei, boa noite, Frequência Livre. Boa noite, total 9907, final, vai ser aprovado. Total 9907, boa noite. É o número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Dentro de superfície 140 graus, 79. Gente, não se escuta. Romeu Vova Tango, frequência livre. Número 04, aguarde, autorização. E no 9, aguarde. Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, voo 907. Total 9907, pouso autorizado, vento 130 com 8. Pouso autorizado, total. Alfa 889, mantenha a escuta da torre 186, por favor. Autorizado para o feedback acionar, chame o táxi. Autorizado para o feedback acionar, chama o táxi. 1604 no portão 2, está autorizado para o feedback acionar, mantenha para o táxi. Arma 3 no número 2 para a cópia. Agora ser chamado, prepara a arbora, após a arbora leva. Ali mantém o web. Plantão 9907, salas 42. Táxi via Alfa, Juliette. Corrigindo Alfa, aquilo, parte 3. No parte 3, frequência livre. Alfa, Juliette, parte 3. Alfa, aquilo, aquilo. Alfa. Próximo aí, vou no 0. O portão de número 2, assim que o companhia livrar o seu topo, prossiga para o portão 2, no 0760. 0, 2, 7. 7, 4, 7, livre decolagem, vento no 40 graus, 8 mais.